Estúdio Criminal e Prod. Fato criminal. Eu tô cansado. Eu tô cansado de ver várias coisas acontecendo. Eu tô cansado de ver o mundo se perdendo. Eu tô cansado de ver o diabo dar risada. Eu tô cansado de ver moleque morrendo na facada. Eu tô cansado com esse mundo cheio de ódio. Eu tô cansado com as drogas que matam os manos. Eu tô cansado com os políticos corruptos do Brasil. Eu tô cansado de ver corpo boiando no rio. Eu tô cansado de ver a menina fazendo aborto. Eu tô cansado de ver na esquina um corpo morto. Eu tô cansado de ver tanta pilantragem. Eu tô cansado de ver tanta maldade. Eu tô cansado, infelizmente eu tô cansado. Eu tô cansado de ver tanta guerra nesse mundo. Cansado de ver rio de sangue. Eu tô cansado, infelizmente eu tô cansado. Eu tô cansado, as mãos que raspa. Eu tô cansado, escudo furado. Eu tô cansado de tanto sangue jorrando no peito. Cansado, zangado, das mãos que ocorrem no meu gueto. Estilo de moço, cansado dos loucos que leva, que atira com vários pipocos. Mafioso, periculoso, cartucho dos pentes dos cenebrosos. Ouvos estouros, calada à noite, os latidos dos cachorros. A visão, perigo constante, metralha rajada, bangue perigoso. Cansado das mortes, cansei dos caixão. Cansado da faca que fura pulmão. Cansei dos mano que atira a vida dos irmãos. Acha que é monstrão, já tô cansado. Angustiado com os latrocínios, assassinado. Troca na cara de bloco na mão, colete no peito, olhar sanguinário. Vixe. Eu tô cansado de ver tanta guerra nesse mundo. É só tragédia. Eu tô cansado de ver rio de sangue. Eu tô cansado, infelizmente eu tô cansado.